Ai, que vontade. Pra todo mundo ouvir. Ai, que vontade. Seu nome infinito. O nome de Jesus. Do que meu próprio. Ah, a voz que clama no deserto é o grito coletivo. Dizer sobre as voz novas é o objetivo. Essa foi a comissão que o mestre nos deixou. Gritar pra todo mundo quanto ele nos amou. Tipo, diante da muralha, Josué e seu povo que gritai. Que o Senhor entregará a cidade, Jericó cai. Com o rap nós somos como aqueles sacerdotes que tocaram a trombeta. Vento pentecostal na unção, calça larga e bombeta. Unido com os irmãos, espalhando paz para geral. Porque a revolução começa com mudança e vem com nós então. O grito vem da alma, a voz que clama no deserto. Mas o que não se dobra, vem com nós que é pelo certo. A serviço do rei, de cato profético. Meu grito é por você, tenha fé que vai dar certo. No leito esquecido, o Senhor te leva a cura. Tem a chave da vida, ele fecha a sepultura. Pra milagres acontece, toma posse, não é loucura. Meu grito é por justiça, paz e igualdade. Amor entre os irmãos, respeito e humildade. Que o mal caia por terra e prevaleça a verdade. O meu grito que me livrou do mal, me levou aos pés de Cristo. O meu grito, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh, oh, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh, oh, oh. O grito mais alto um dia foi dado, quando Jesus disse: está consumado. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Seja feito tua vontade, como tá escrito. Então me chamou pra pregar tua palavra. Mesmo eu usando terno, calça larga, não se importou com o meu falar. E nem com o meu vestir. Então vou gritar seu nome até o mundo ouvir. Denilson Borges e a grande comissão também tá fechadão. Ato profético, nego Léo, filhos do leão. Tamo junto, meu irmão, envolvido na missão. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, vou falar, ouvir é ouro, falar é prata. Vou gritar, todos perecerão, porque não crerão. Quando se perderam, porque não clamarão e não escutarão. Aqui, aqui a voz ecoa nos quatro cantos. Objetivo, resgatar quem tá gritando. Deixa com Deus, ele sabe o que faz. Só pereceu quem aqui olhou pra trás. Cê quer ajuda? Abre a boca, grita. Se não ouviram, abre a boca, insista. O meu Jesus quer te dar nova vida. O meu grito, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh, oh, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh, oh, oh. A grande comissão Denilson Borges pode crer que é o grito por Jesus, pela paz, pelo rap, essa camisa eu vejo às 35. Pai de família, veterano de guerra, da oeste, zona sul, sem ramela nas ideias. No contrapasso do pitch, no clap, no bumbo, na cata. Eu represento o verso na trova, na rima falada. Precisei matar o artista pra nascer adorador. Hoje eu sou o MC, trovador do Senhor, revolução. Mas unção, igual o adorador na missão. Na missão, na unção, com Cristo fechadão. Machia o rei, filhão, remanescente, portadores da verdade. Que ora jejua, é o pelotão da outra fase. Meu clã almeja firme a volta do grande eu sou. Para matar a hora vem, Senhor Jesus, o redentor. Profeta das ruas que não estão na sinagoga. Igrejas, congressos, a nossa corte é ir pra fora. Levando a palavra pra aqueles que estão cativos. Só mestre liberta, vende a mim os oprimidos. Tô fechadão com a grande comissão, adorando o Yeshua, o poderoso chefão. O meu grito, oh, o meu grito, oh, o meu grito, oh. Ho, ho, o meu grito, ho, o meu grito, ho, o meu grito, ho, ho, ho. Ai, que vontade de gritar, ai, que vontade de gritar, ai, que vontade de gritar. Seu nome infinito, bem maior, maior do que meu próprio.